So I sing Lou. So I sing Lou. So I sing Lou, pecador, tu caminhas. Não vês o sol, quem terás que te salve? Tu já estás a ouvir uma voz soar. Cristo logo vem, logo vem. Eis que o rio de cristal já rebrilha. Eis os que estão a esperar e cantando vão. Cristo logo vem, logo vem. Ele logo vem. Ele logo veio.